Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! A carroça da saudade. Rapaz, quando existe amor, o cara diz assim pra gata dele. Assim, ó. Eu vou estar sempre em sua vida. Equipe Saudade. Não aceite outra previsão. Canal Rodrigo Saudade. Mesmo que algum sábio profeta. De povo hi-fi lá do Barreiro. Diga que não. Cuidado com histórias de revista. Eric Motos está na área. Não se ligue em papo de TV. Alô, Eric Motos! Nossa realidade. O homem que comanda a Baitetuba. Eu amo você. Olha a cortesia, Eric Motos! Jamais me passou na imaginação a ideia de não ser. No meu coração está escrito assim: o amor! O amor! O amor! Nunca vai ter fim. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriari Ramon. Estou aqui! É, tu tá aqui, né? Pois é, mas ele não tá, Barriari Ramon. Canhoto e Angélica! Calma, Max, não te abstrua, meu irmão. Eu vou estar sempre em sua vida. E aí, Delano? Não aceite outra previsão. Aqui! Mesmo que a Sheila Pantera, o profeta, lhe diga que não. Homonização, Dieguinho. Cuidado com histórias de revista. E aí, Dorival? Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade. E o Pantera tá filho e dá um balão. Eu amo você. Ah, tá de castigo, né? Bora, cabeludo! Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Nunca vai ter fim. Saudade, saudade. DJ Tom, por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Meu amigo Jean e o Marcelinho, o Ponã e a galera aí, dá maior valor na carroça. Só que vacio. Diz que ele quer bem, traz o rosto sobre o meu. Cansou já? Mas já cansei. Veio meu coração. Ei, Gemac! Ontem mais que hoje. Deixa que eu falo, vai! Te quis com paixão. DJ Tom. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Cadê aquele casal, Marcelo? Doces momentos eu empolguei. Que só é um lance. É só aquele bate, sai, vem, toca, né? Aquele beijinho, aquele amor gostoso e depois tudo acabado. Não existe mais nada do que isso. Escuta aí. Você mesma fez o último lance. Aí, meu irmão, se torna amor, né, filha? E não apostou em mim como um todo. Você foi a brincadeira que virou loucura. caso passageiro que durou mais tempo. Parceiro Erlo! Uma história que ficou. Ele é sumado. Que é? Saudade. E aquela mentira? A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que podia. Minha amiga Manzão, né? Ela é a Priscila. Abraço aqui do Tom, bora crer. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. No caceteiro, ele é Maniçoba e o Kekel por ali, para igreja. Você foi a brincadeira que virou louco. E aí, Cleiton? É. Foi o caso passageiro que virou. Parceiro Cleiton lá da Copperdoga. Ele nunca mais foi lá na rádio comigo, né? Uma história que ficou por terminar. Saudade. Abraça aí o Saúl, seguidor, mentira, velha guarda da carroça. Já já vou colocar pressão, viu? O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Olê! Já fiz. Parceiro Leonardo, isso aqui também com a gente. Um abraço, doutor. DJ Caio do Mega Real. E até sabendo que você não vem, e o Grupo Mesquita, te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você Gilson Lanches 2. Agora lanchonete, pizzaria e sorveteria. Avenida Roberto Cabelier, esquina com Atimiras, no bairro de Jurunas. Diga só pra mim. Por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Bruno, o Heraldo aí da Sacramento está aqui com a gente. Porque tudo pra gente dá em nada. Alguma coisa deve estar errada. Tá tudo errado. Será que não podemos conversar? Alô, Silva da Marambaia. O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. As delícias. E seguidores, amor, e os tops, não vive e o carroça fez isso aqui. Aqui, a Omega Top. Não vale a pena amar o nosso amor uma cilada. Não vale a pena, a vida sem nós dois não vale nada. Não vale a pena amar o nosso amor uma cilada. Não vale a pena, a vida sem nós dois não vale nada. Da saudade é uma emoção para sempre. Quem tá aqui? DJ Tom Máximo vai tocar

vocês dão umas, hoje dá umas esticadas e cedeu, viu, meu irmão? Amanhã quem saberá sem desistirá. DJ Miguel. Ou noite escura. É, te liga. Olha a facada. Ninguém sabe amor. Ele aguarda, Miguel. Ninguém sabe o que o amor. Com a Luísa Limpeza, meu irmão. Bibica, tô sabendo que tá solteiro. Você é amor. Quero abrir todas. E aí, Marcos? Tudo certo aí, meu irmão? Alma. Eu quero! Quero amor. Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Rapaz, é muito fácil você saber esse amor. Se a mulher tá gostando de ti ou não tá. É muito fácil, tu quer saber? É só tu pagar um balde de cerveja pra ela que ela vai dizer assim, ó. Quero você. Paga dois que ela diz. Quero você. Agora não paga nada que ela diz. Quem sabe amanhã. É amanhã. Quero você hoje. Quero você hoje. Sabe amanhã. Jorginho Barros, simplesmente romântico. Toca de jeito. Ele casou, tá? É onde tudo começou. Especial tio Juca, Juca. Se você for amor, eu vou acreditar. Isso. No curral ele vai. Tio Juca, a rocha, ei. E o grande Rodrigo aí, o Pato Saudade, toda a galera aí, a rocha, da Feira do Açaí. Eu tô no bufalo, dançando com as novinhas. Eu tô no bufalo, dançando com as novinhas. O DJ Tonho Tubarão é quem vai tocar. Faz o chifrinho aí, mulher. E as gatinhas vão dançar no bufalo do Marajó. A carroça da saudade tá dominada. E as gatinhas vão dançar no bufalo do Marajó. A carroça da saudade tá. Amigo de Oco lá da Feira do Açaí. Vão dançar no bufalo do Marajó. A carroça da saudade. A carroça da saudade. Top. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Amigo Maxi, não, hoje aqui na carroça, o Charlie e o Maxi. Dou assim, eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntar você, indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale. Ei, Ronaldão, pelo amor de Deus. Pensar em se entregar e abrir. Assumido, meu irmão. Amor é liberdade, amor. Mano, já saiu 10 abraços pra vocês dois, vocês não se aguentam aí, né? Olha, eu tô sabendo uma, viu, Marquinho? Tu é que depois a gente conversa em off. É. Mel, hoje eu tava lá em Coracinho, viu? Quem ama, respeita. E bem. Quem ama, não mente. Aquela. Quem ama, não fere. Pois é, né? Pois quem ama. Já, já. O amor de verdade não é passageiro. É pra eternidade. É pro tempo inteiro. Quem ama, não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende. Sempre dá carinho. Quem ama apoia. No novo Búfalo do Marajó. E a sua carroça da saudade. Um som totalmente novo. inovador para os seguidores dançar sem parar. DJ Tom! Alô, Casota! Porque de repente você me disse um adeus? De repente você em minutos me deixou tão só. Eu já vou me incorporar aqui, poder! Não sei por quê. Você quebrou e me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação. E a galera da equipe Eletrosom e você aqui também com a gente, um abraço! You're all welcome to the show here at Nostalgia Wagon. Meu cabelo loiro. DJ Tom Máximo. Eita, gringo! E a família Viana? E a família aí? Gringo! A Rabulha ali também, a Mary. E a Neide! Fala aqui! No verão que vem de novo eu quero te encontrar. E amigo Marcelo? Lindo, lindo. Meu Patrick e a Silva Japonês, minha nossa família, Serra Bulha aí, o DJ Rafael. Um abraço! Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby, I love you. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. Produtora WS, áudio e vídeo, tudo para a sua aparelhagem de som automotivo. Rapaz, todo mundo quer gravar aqui agora. Passava, passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. E também o meu parceiro Silvio, ele é dona Sheila. Um abraço também pro Silvinho. Olha, domingo tem a Kombi lá na casa de João Mauros. Eu menti. Kombi, bim, bim. Eu chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. Estopa, isso aí, ó. Alô, Raul do Ouro! Te deixou, meu amor, meu azul. Te conheço, eu sou o cabeludo e o barbudo. Escuta só a batida aí, só escutou. Escuta, escuta. Era isso que vocês queriam, é? Então toma. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Cadê a galera do Paysandu aí? Dá um grito pra mim. Cadê? a galera do Paysandu? Cadê a galera do Paysandu? Cadê a galera do Papão da Curuzu? Me bate na palma da mão, a galera do Papão, a galera do Papão, a galera do Papão. Cadê a galera do Clube do Remo? Bate na palma da mão, a galera do Leão, a galera do Leão. Toca DJ Tom. Seja bem-vindo, se inscreva e deixe seu like. Tá solteiro, vai tocando de jeito, vai tocando de jeito. Vira assim, ó. Canal Rodrigo Saudade. Aqui você revive grandes momentos de sua vida. Opa! Aí! Solinho, para a carroça, fecha do Solinho. 1, 2, 3, agora! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Alô! Era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 7 horas, ela só no jerecar. Era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, vem, e vai. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças, um grande amor. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Ainda não, xixi. Era tão gostoso, tão ao vivo aí, ó. Titinho. Era ao carinhoso vivo. Quando só você chamava o meu ao nome vivo, pela ao cor. Vivo, ao vivo, Dani DJ Tô. Os seus mistérios, porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. Tá na hora, tu solta a batida aí. Chama que ela vem, vem dançando de jeito. Vem dançando, cadê minha carroceira? Cadê minha carroceira? Cadê a minha carroceira? Vem minha carroceira! Vem minha carroceira! E vai dançando aí, e vai dançando pro papai, vai dançando! namoradinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma jade. Reis. Eu vou só te amar. Tanta ui. Isso é pra relembrar o caso. Quero só te amar. A carroça. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Vamos lá, filho, pau na máquina. Máximo. E você, mané? Festa vai começar e você vai dançar. Não! Dançou, arrasta tudo, é quem vai tocar. O nosso vice-prefeito, Grandalhão Ieca! 100% da carência aí com a gente, Grandalhão! Dançou é consagrado, o melhor da região. Olá, Gabidu! Será que elas são aí? Será que elas são aí? Será que elas são aí? Será que elas são aí? Essa festa é uma loucura. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. Olha a igreja, vem! De noite parecia. O Castelinho, o Castelinho, o Castelinho! Na lavadeira, quer de olhar. Lavadeira, CDs das festas mais badaladas. Você ouve primeiro aqui.